devotos do Senhor Bom Jesus, ouvintes da Rádio Congonhas, a emissora do Bom Jesus, nós queremos desejar um bom dia e vamos dar início às nossas atividades, todas elas, com as nossas preces da manhã. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Oração. Senhor, que vossa graça inspire as nossas ações e a sustente até o fim, para que...